Salve galera, sou Jonathan Fernandes, está no mais uma plataforma, né? Plataforma de número 35, você vai ouvir agora. Plataforma que eu gravei com o Marcos Bispo, mano, meu amigo de época de LIC, né? Que é a empresa que eu trabalho até hoje. É, até hoje não, que eu fui demitido, voltei. E a gente trocou muita ideia sobre a empresa, sobre o tempo que a gente viveu lá, que na verdade a gente viveu a maior parte do tempo lá, que a gente se conheceu lá e conviveu muito tempo só lá dentro da empresa, e paralelo a isso tinha a pelada da empresa, né, o futebol da empresa que tinha, mas toda a nossa vida de amizade foi construída lá, e foi muito da hora esse tempo que a gente passou junto. E, cara, eu vou até falar pro meu editor, que eu acabei de gravar com o Bispo, e muita coisa tem que ser cortada, porque a gente falou de muitas coisas internas da empresa que não podem ser faladas, e não quero prejudicar nem prejudicar o Bispo. Então, fio. Poxa, e muita coisa aí do que a gente falou, mano. Mas, brincadeiras à parte, galera, o papo foi muito da hora. É, uma plataforma diferente, né? Porque geralmente eu conduzo uma plataforma com papo mais filosófico e tal. Mano, foi só zoeira aí o Bispo. Gravar com amigo é assim, principalmente gravar com amigos que nem o Bispo, que é descontraído, que é uma figuraça. Então é difícil manter uma linearidade, digamos assim. E nem é pra ter, a plataforma é essa conversa descontraída mesmo. E que bom que é assim. E, cara, mas voltando aqui, aquele anúncio que vocês já estão acostumados, né? Aqui durante esse mês de agosto, que a Quadrorama tem sido a nossa patrocinadora durante todo esse mês de agosto. É, vale reforçar essa empresa, que é muito massa. É uma empresa de quadros decorativos que cai entre nós, galera. Quadros muito bons, quadros muito tops. E sem contar que a Quadrorama tem uma coisa que bate muito comigo, né? Que casou junto comigo, que é o quê? Que é a liberdade que eles te dão de você personalizar o seu quadro, você colocar a foto que você quiser. É, se você quer fazer um quadro de uma foto do aniversário de 15 anos da sua filha, pô, você pode fazer, mano. E você pode colocar vidro de acrílico, e, mano, é tudo personalizado, você mesmo personaliza o seu quadro do seu jeito. Eu já estou preparando vários aqui que eu quero fazer, pela Quadrorama, sem contar que os preços são muito acessíveis, preço que cabe no bolso, mano, preço que mano, vale muito a pena. Sem contar que a entrega é rápida também, isso é um diferencial enorme para uma empresa que nem a Quadrorama. Então a Quadrorama tá fechada conosco durante esse mês de agosto, tá? Entra lá no Instagram dos caras, dê uma conferida, dê uma olhada, tem um site deles também, o link vai estar tudo aqui na descrição para você entrar lá na Quadrorama, beleza? Então é isso, sem mais delongas, já falei demais, vamos pro episódio que tá demais. Fala galera, eu sou o Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 35. Tô aqui com meu amigo Marcos Bispo, cara que eu sou muito fã pra caramba. A gente se conheceu na empresa que eu trabalhava e agora eu trabalho de novo, que é a LIC, né? Marcos, se apresenta aí, mano, pra quem não te conhece, fala quem você é, a casa é nossa. Meu nome é Marcos, sou casado, tenho um filho, a coisa mais linda, puxou pro pai. E não trabalho na LIC mais que o antes trabalha não, porque a batalha é grande, mas quem vai, quem chega lá de novo, né? Só pra jogar sinuca. É, pior que não tem mais sinuca, velho. Os caras tiraram. Ah, tem sinuca, agora não vou nem ver mais a pita do meu currículo. Eu só pra jogar sinuca, mas não dá mais. Mano, deixa eu te explicar como é que funciona o programa aqui. Eu acho que tu nunca ouviu nenhum episódio. É, funciona assim, mano. Eu converso com pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, né? Não que você seja esse caso, mas enfim. Você é um cara. Oxi, já tá gravando já? Tá gravando, mano. Vou querer meus direitos autorais, viu? Mas você é um cara que durante muito tempo fez parte da minha vida lá na empresa. A gente tem muita história pra contar. E como é que funciona o programa? O programa é um bate-papo desde que a gente tá tendo aqui, descontraído, não tem roteiro, não tem pauta, não tem porra nenhuma. A gente vai Não tem simplesmente. dinheiro no meio, né? Não tem, também, infelizmente, não tem. E aí é que não tem mesmo. Aí a gente pode trocar ideia sobre várias coisas aqui, sobre a vida. E a gente já começa contando pra galera que tá nos ouvindo como que a gente se conheceu, né? Conta aí na tua visão. Rapaz, eu peguei o ônibus era da Via Chico Mendes, né? Que é a cidade do povo. Aí eu passei e vi um de ontem na Via Chico Mendes ali. Aí você, pô, esse bicho tá fazendo o quê? Nem, na verdade, nem conhecia, né? Mas tava afim de como pegar puta um que outro caramba. Ônibus, né? Vou pegar outro ônibus, né? Aí eu vi aquela morena vacilando. É não, galera. Agora conta a versão, sério. Conheci o Jonathan na Lick, na empresa, como ele falou aí. Eu tô falando sério agora. Conheci o Jonathan na Lick lá. Aquele cara da cabeleireira de Black Power. Ah, é, estilo, verdade. Estilo maloqueiro da quebrada garanhão. Pegava, não pegava só porque é longe e é quente, mas o resto da Lick. Isso é quase mentira. Gente boa. Só é São Paulino, é só, o problema é só é São Paulino, mas ninguém o é resto perfeito, é né? Gente boa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Fosse Corinthians, né? Fosse corintiano aí, aí tava aí a irmandade já, era irmandade já. Pois é, mano, e aí eu lembro que, na verdade eu não lembro direito, mas teve um tempo que a gente trampou junto, lado a lado, não foi? Que já era o tempo da NET. Foi, mano. Nós, era eu, tu e o William, nós sentávamos um do lado do outro só pra ficar na, passando a tarde, que o atendimento, mano. Nada. Passava o dia todo enrolando. Os clientes falavam alô e a gente falava B. Cadê o cliente? O cliente já tinha caído a ligação já. Mano, mas fora isso, cara, é bacana demais, ó. Pra quem não tá ligado, vale explicar um pouquinho aqui. A gente trabalhava no telemarketing, então é uma pessoa do lado da outra, assim, né? E aí, na época que a gente trabalhava, no setor que a gente trabalhava, era uma ligação atrás da outra, velho. Então, tipo, não tem como tu ser sério o dia todo, porque o trabalho já é estressante pra caralho. E aí você vai ficar, tipo, sério? Você não vai. E aí, sentar do lado do bispo, mano, só quem conhece esse cara... Ah, não tem cara... como, né, pra ficar quieto, não. Só quem conhece esse cara sabe o quanto que esse cara, ele é zoeiro. Ah, mano, e uma coisa que eu acho que eu nunca te contei... Eu nunca te contei pessoalmente. Se eu te contei, eu vou contar de novo. Que tu era... Tu és um polimaia corintiano por dentro. Não, nunca. Isso aí não tem nem perigo. Mas, Ixi, mano. No começo, mano, eu não gostava de ti, acredita? Eu não ia com a tua cara, na verdade. Poxa. Não é que eu não gostava de ti, eu não ia com a tua cara. Eu também não vou com a tua, não, até hoje. Eu olhava pra ti eu assim... Tá louco, eu não... Aí eu falava, esse cara, mano, ele quer... Eu tinha inveja da minha beleza, né? Tinha inveja da minha beleza, vou falar pra tu. Tem inveja da minha beleza, vou falar pra tu. É, beleza, provavelmente é. Provavelmente era isso mesmo que eu tinha, mano. Mas aí eu olhava assim, tipo... Não, e olha que tu tinha muita amiga, mano. Muito amigo assim. Tu não gostava de tu, na verdade. Eu falei, pô, como é que esse bicho consegue cativar tanta gente? Eu odeio ele, pô. Mas aí só foi o tempo de tu... Só foi o tempo de tu ir pra minha ilha, mano. E aí já... Passei a ser teu amigo de novo. De novo não, né? Passei a ser teu amigo, na verdade. Foi uma das partes... Uma das partes, não. Faz parte, né? É uma da... Que eu mais gostei da Lick ali. Foi a saudade das amizades, né? Que a gente tem. Porque fiz amizade com muitas pessoas boas até hoje, né? Mantém contato ainda. E é uma saudade que nós temos só disso mesmo. Das amizades, de bater sinuca, de pegar atendimento descontraído. O cara... O cliente tá conversando lá e o cliente tá... Minha TV não tá não sei o que, não sei o que. E nós tá no lugar de tá ligando pro atendimento do cliente. Nós tava conversando sobre futebol. Mas o time é ruim demais, apanha direto. O William nem se... O William nem entrava na conversa porque era só pia. Aí o meu camaradazinho que nós estamos conversando agora era outro que não entrava nem na conversa. Porque o São Paulo, quando jogava contra o Corinthians, todo mundo já sabia. Tava na final o Corinthians. Aí. Triste. É só saudade dessas. Das bagunças. Mas tu tá ligado que o William foi pai, né? Também. O William agora é pai. Ah, o William agora tem responsabilidade pro resto da vida agora. É, agora ele tem. O bichinho, né? É só feio, mas ele faz menino bonito ele. Eu falei isso pra ele, mano, acredita? Falei essa frase pra ele, mano. Você só é feio, mano. Faz menino bonito. Talvez bicho, é. Mas até eu vi o bebê dele muito fofo. Eu falei, bicho, isso pô. É teu mesmo, que eu tenho dúvida no meu mal mesmo. Será que esse moleque é teu, hein, mano? Vai que não vai que pulou a cerca, né? Tem que ficar de olho, né, pai? Mano, tem. Velho, tá aí, ó. Você tocou num assunto legal, mano. Você tocou num assunto. Esse é o nível. Galera, pra quem tá ouvindo, esse é o nível de piada do bispo, tá? É daí pra. Não tem como você. Não tem como você ficar puto com o cara. Não, o cara pra conversar comigo tem que aguentar a zoeira. Se o cara vir sério pra mim, eu não vou brincar. Agora, se o cara vir na zoeira, se segura. Ele vai ter que correr fora, ou se for um cara bom mesmo, vai ficar. Mas tem que ter o psicológico firme e forte, igual uma rocha, mano, porque senão o cara. Mano, você sabia que eu voltei pra lá de novo? Hã? Você sabia que eu voltei pra lá de novo? Foi, eu soube que tu voltou pra lá. Por isso que eu tenho que deixar meu currículo lá também, pra não fazer a irmandade lá dentro de volta, doido. Exatamente, mano, tá faltando só você, velho. Botafogo. Mas você tá fazendo o que, mano, agora? Tipo, faz tempo que a gente não se fala. Ah, mano, agora eu tô trabalhando com meu pai, agora tô mexendo com bota. Virou empresário. Agora eu tô mexendo só com o corno. Ô, couro, quer dizer. Tô mexendo só com couro e então... tô. Mas é o que, mano? É venda? Tô vendendo bota. Quem quiser comprar aí, ó, bota de cano longo. Eu vou deixar lá pro gerente, uns pra lá pro gerente lá. Filha da puta, bicho. Mano, como é que é o número do teu filho mesmo? Que eu tava tentando lembrar um dia desse e não lembrava. É Marcos, mano. Ah, é Marcos, mano. Sabe? Olha, o nome do filho dele. É o nome do filho dele e eu não lembrava. É porque eu pensei, pai, como é que é um Vitor não, um João não. Ai, meu nome é bonito, vou colocar é Marco mesmo. Pô, pra trabalho. Vai procurar trabalho, é pra menina. É, menina, coloca Marcos em nome do pai também. Marcos, ainda pegou viu? Bispo ainda também. Vou botar ele na Lick também, depois que eu estiver maiorzinho. Meu filho, vai deixar um currículo. O primeiro trabalho do teu pai foi na Lick, telemarketing. Vai lá deixar também. Pegar a experiência. Mano, tipo, agora que eu tô lembrando, velho. Agora tá passando um filme na minha cabeça. Eu vou só falar aqui. A gente saía 10h40, mano. Eu saía, não sei se tu saía esse horário também. Não, tu saía mais cedo que eu. Por isso que eu ficava puto, doido. Tu saía cedo e ficava eu e o William. Aí o William saía. Que hora que o William saía, bicho? Pô, agora eu não tô lembrando. Você com o William saía acho que umas 4 horas. Aí eu saía 5. Eu sei que eu ficava sozinho lá. Aí eu ficava só, né, mano, chorando lá. Os clientes enchendo meu saco e eu lá. Sem ninguém pra encher o saco, mano, também. Mas... Então eu enchi o saco do meu cliente. Aí enchi o saco do meu cliente. Ah, lembrei. Ah, não, mano. Nesse tempo aí a gente já saía. Eu já saía 7h10, né? Da noite era? 7h10? Era, mano. Eu saía 7h10, ó. Ah, era 7h10. 7. Eu saía 7 horas e vocês saíam 7h10. É, pô, tô te falando. Era 10 minutos mais. Mais tarde. Não, Dani. Eu também não tô lembrando. Não, o William saía 6h50, mano. E eu que saía 7. É, não, eu saía 7h10, eu que saía 7h10. Então, você cara. Saía 6h50. 20 minutos antes. É, mano, 20 minutos antes, mas 20 minutos de angústia. Que faz total diferença, né, mano? Ali fazer não faz total diferença. Não é, mano, tu é doido, é? 20 minutos de atendimento. A irmandade é foda, né, mano? O cara sair. E no dia das fogas? É, nós fazia praticamente, né, casava só pra gente ficar junto lá no domingo sozinho. Não tinha ninguém pra encher o saco na sinuca. Pausa 10 e virava 20. Bicho. Pausa 20, descontava meio, virava 40. Levei meu supervisor atrás de mim. Bora, bicho, tu te quanto tá estourando. E tu pouco se cagando. Aí eu falava assim, Tico, o que que é isso? Se é de comer, te coloca aquela barrinha de chocolate. Ih, mas era bacana, pô, tá doida. Pior que parece mesmo. A gente jogava sinuca, todo mundo lá, pô, tá doida. Ninguém ganhava de mim na sinuca, tu levava só uma pizza. Agora tu aprendeu já a jogar sinuca já? Não, mano, eu jogo direto, mas nunca aprendi a jogar aquela porra. Ixi, Maria, então não dá pra disputar com o pai, não. O pai já tá virando. Eu sou pai duas vezes, ó. Sabia que eu sou pai duas vezes? Sou pai de filho e pai de sinuca, mano. Sou o pai da sinuca. O do treinador, homem. Ah, não, treinador não tem como, porque senão os alunos não ganham, né? Tem que virar aluno mesmo, pelo menos dar uma pizza nos treinadores lá dentro. Mano, pois é, velho. Eu fui pra lá e reencontrei o William. Foi muito massa reencontrar o William. É, vocês estão trabalhando que hora? Tu tá trabalhando que hora? Mano. De manhã? De manhã, graças a Deus. Eu entro 7h40, saio 2. Aí tô a tarde todinha livre pra fazer vários nadas. E o William tá entrando 6, mano. O William tá no melhor horário ainda. Ele tá entrando 6, sai meio-dia e 20. Tá massa, mano. Vou deixar meu currículo lá pra mim pegar esses horários aí de 6. Máximo 6 horas. Não, e tem horário mais cedo, mano. Se a mulher do RH falar assim, meu filho, tu vai entrar meio-dia. Isso não, me devolve meu currículo. Vou nem deixar aqui. Me devolve meu currículo. Deixa ele narrar, vou entregar um currículo. Fiquei sabendo que o macro tá pegando ali. Trabalhar no macro é foda também, mano. E o Rafael, você ainda tem contato com ele? Rapaz, bicho, o Rafael. Rafael parece que casou. Tu soube também que o Rafael casou. Não, mano. A última vez que eu vi ele foi numa pelada lá no. É, e é pai já é, também. Mano. 3 ou 2, parece. Tá zoando, caralho. Então a gente não tá falando do mesmo Rafael. Nós estamos falando do mesmo Rafael, será? É esse medo, ele casou com uma mulher que tem 2 filhos já. Ah, tá explicado. Ele casou com uma mulher que já tinha filho. Beleza. É, mano, já pegou no test drive já. Foda, né? O cara tem que fazer, esperar nascer. É melhor pegar já tendo mesmo. Já vem com. Não é, mano. Já pega e já vem pronto já. Dá trabalho fazer. Tu tá falando do Jonathan 2.0, né? Mano, o Rafael, ele é muito engraçado, mano. Ele era muito sofrido aquele ano, pô. Ele era o cara, mano. Ele era. Quando ele se encarnava numa mulher, ele ficava apaixonado de um jeito que Deus me livre. É, mano. Ele via a menina falar assim, ela é minha. Aí a menina nem sabia que era dele. Gente boa. Eu não sabia nem o nome dele. Eu falava pra ele, Rafaelzinho. E aquela gata lá, já peguei. Cara, mas até o bichão mesmo, hein, doido? Já peguei. Ai, meu Deus, engraçado, bichão. Ele é o cara, mano. Ele é daquele filme, Eu Sou a Lenda. Mano, bicho, sabe o que eu fico pensando, mano? Às vezes eu tô lá na Lick, né? Tipo hoje mesmo. Tá? Não, hoje porque hoje tava com fila, hoje tava foda. Mas tem dias que eu tô lá, que tá sem fila nenhuma. Eu fico lá e eu fico olhando assim, caramba, fico imaginando o bispo passando assim, o Maicon passando assim, meus amigos que iam trabalhar lá. Mano, como seria tu, velho, trabalhando naquela empresa no tempo de pandemia, velho? Eu acho que ia ser muito engraçado. Primeiro, a gente não tá sentando um do lado do outro, né? A gente tá sentando com o distanciamento de uma PA. É uma PA sim, uma PA não, uma PA sim, uma PA não. Não pode tirar a máscara nem pra atender. E tem que respeitar lá o distanciamento lá, passar o que gel. Quando entra tem que medir a temperatura, passar o que gel. Mano, tu nessa situação, tu ia fazer muita piada, mano. Eu já ia pegar aquele de medida de temperatura, esse chimar, nós já vamos entrar no matadouro já. Você já vou marcar a nossa temperatura pra ver se o chifre tá bom, se tá quente o chifre, como é que tá a situação. Ou se tá feio. A fé tá alta, o chifre é grande, vai pra casa. Nem entra, pô. O cara fala assim, tá pronto. Meu jovem, a tua temperatura tá boa, mas teu chifre tá alto demais, não dá pra entrar não. Mano, tá foda, velho. Ai, ai, ai. Tá foda. E distanciamento, mano, nem respeitaram nada. Eu sento até do lado dos meus brothers mesmo, tá nem aí. Eu sento lá no fundão mesmo, pensando que tô nem aí pro fundão. E aí, o supervisor novo, quem é lá? Tenho a minha supervisora, que agora ela entrou de férias, a Renata. Renata tá ali. E agora meu supervisor, um tal de Aderlândio, que era meu supervisor. Tem uns caras novos lá que eu nunca nem vi na vida, que eu tô conhecendo agora. Sabe o que é mais legal, mano? Uma coisa que seria legal também, Bispo, se tu voltasse, mano, tu ia muito rir dos caras assim, tipo. Porque os caras pensam que todo mundo que tá lá é novato, né? Ninguém nunca trabalhou lá. E tem um monte de gente que voltou pra lá de novo. A própria Valéria é uma delas, você lembra da Valéria, que era grandona? Sim, tá bem enrolado. A Valéria voltou também. Tem um monte de gente que voltou lá que eu não vou lembrar agora de nome, mas tem um monte de gente que voltou. Aí os caras pensam que a gente, tipo, é novato também, tá ligado? Aí a primeira vez que eu cheguei lá, olha o papo que o cara mandou pra uma menina que tava perto de mim. Não foi nem pra mim, foi pra uma menina que tava perto de mim. Ela falou assim, ó, tu não pode bater tua pausa sempre no mesmo horário, porque pode dar conflito. O cara veio com uma dessa, mano, pra menina, acredita? Aí eu fiquei assim... E a bicha nem sabia. Nem sabia. Nada. Não, é o final de escala, pô. O conflito onde que dá é no TikTok dele, né? Pois é. No final de escala ele tá falando. Aí, tipo, aí eu ficava assim, mano... O que ele queria dizer? Ele queria que a mina ficasse... Ela saía 2 horas, ele queria que a mina ficasse 2 e 1, 2 e 2, entendeu? Eu gostava, por exemplo, eu saía 6, 7, 10, eu saía... Aí eu botava 6h50, 7 horas. Aí ficava 20 ou 10 minutos, pausa lá. Pausa. Tu lembra qual era a pausa, né? Pausa alto, né? Era pausa pausa alta, depois veio pra descanso. Não, descanso era pausa. Descanso era a última pausa? Ah, é 20. Era pausa 20, não era não? Não, acho que na Clara era como? Na Clara era pausa 10. Rapaz, bicho, eu nem me lembro. Não, bem não, na nem Clara. Ligar por nome, queria só botar lá e já era. Na Clara eu nem lembrava. Pausa infinita, né? A gente tá falando. A Nain sabe que ela nem é manjada nisso daí também. Ah, ela conhece. Pulo de assunto, Jota? Vou mudar de assunto. A questão lá da sinuca saiu mesmo, foi, mano? Mano, a sinuca tá lá, hein? Tava, não sei nem se não tá mais não, acho. Mas não tem bola, não tem taco, não tem nada. Caramba, e bicho, tava. A nossa época não era. A época que vocês estão lá era Nutella, doido. É. A nossa época era antigamente era muito louco. Até os coordenadores, mano, compravam pra nós, doido, as bolas. É, mano. Taco? E gerente dava um. O gerente, quem é o gerente daí? É o Eduardo ainda, continua sendo ele. Aí o Eduardo é, porra, mano, tem que pisar aí pra gente comprar as tacos e bola de volta. Eduardo é gente boa demais, mano. Você é louco. Eu soube que a Gabizinha agora é a coordenadora. É, coordenadora. É a minha coordenadora. A do Frões. Coordenadora. Mas tava na hora mesmo de virar coordenadora aí. É, só sobrou ela praticamente. Ela e o José. O José parece que foi pro BO. BKO, né? E aí... Uhum. E aí ficou o Bento. É, o Bento é coordenador do... Da retenção. E do BO. E a Gabriela é do Front. Mas aí, tem os dois pavilhão estão funcionando ou é só um? Os dois, mano. Os dois. O outro lá é o da retenção, né? E do BO. E o nosso é só front e pré agora, que agora tem pré também. Pré da Steam. Mas tem quantas pessoas trabalhando ao todo aí, tu acha, mano? Umas 2.000? Umas 2.000 tem não, mano. Não, assim, no dia que eu... na época que eu fui contratado... A bichinha lá, a Nira, do RH, ela falou, ela Sim. foi contratada 500 pessoas, pô. Tempo da pandemia, mano, tempo do pico da pandemia. Aí, ela contrataram 500 pessoas. Aí agora eu já tô com o quê? 4 meses lá, mano, já contrataram mais uma galera, então deve ter umas 1.000 e pouco, assim, mano. Tu se lembra da Peppa, tu? Do Thiago? Do Thiago? Ah, lembro, mano, claro. É inesquecível. Ele tá aí na madruga aí, né? Tá não, mano, tá... Eu acho que não, mano. Nunca viu ele aí, né? Ele tava na madrugada, é? Tá, o Thiago ele tá fazia parte da madruga, ele entrava às 5 e pouco da tarde, parece. Se ele não pegou as contas, então ele tá lá ainda. Mano, e o Corinthians é campeão, não é? Rapaz, o Corinthians tem dúvida, cara. Tu é contra o Palmeiras, mano. Tu é doido, Vitor, já tô comprando até a carne antecipada já, Dani. Tetracampeão paulista, não, mano. Já tô comprando até porco já. Tô comprando já, tô comemorando antecipado já, nós. Qual foi o dia que... Me fala qual foi o dia que o Corinthians, o Santos, Palmeiras e o São Paulo tirou o Corinthians da final do Paulista? Ah, não sei, eu não era nascido, eu acho. Tu sabe, se nós ganhar essa, vai ser 4 títulos em 4 anos seguidos, tu sabe, né, meu parceiro? Sei, meu parceiro, sei, muito bem. É doido, 4 títulos, nós ganhamos do São Paulo e no ano repassado, nós ganhamos do Santos e nesse ano passado nós ganhamos do Palmeiras. E nesse ano ganhar de novo do Palmeiras. Aí não tem graça mais, não tem que fazer igual do Carioca, vai ter nome só o Flamengo. Aí do Paulista vai ser só o Corinthians. Esquece os outros times, o favorito vai ser só o Corinthians. O pessoal não faz, o Corinthians tá só apanhando, sabe? Mas pode ficar tranquilo que vai ser campeão do Paulista. Não importa o que aconteça, o Corinthians é campeão do Paulista, não importa, pô. Ah, vai acontecer mais uma pandemia ano que vem. Ah, não importa, pô, o Corinthians vai ser campeão de novo. Ah, o Corinthians vai perder 30 jogadores. O Corinthians vai perder 30 jogadores que cada um tá com febre em casa. Não importa, vamos botar o sub-12 e vai ser campeão paulista. Vai ser campeão. O Palmeiras a gente não perde. Mano, agora pra encerrar, vou te fazer uma pergunta aqui. Esse episódio vai sair no dia 18, tá saindo no dia 18 de agosto. Então a Champions ainda não acabou, a Champions tá em reta final. Quem você crava como campeão dessa Champions da pandemia? Quem é os favoritos que tem? A Juventus? Quem é os favoritos que tem? Não, a Juventus não é tão favorito não, porque perdeu o primeiro jogo, inclusive, né? Vai jogar agora de acesso. Então quem é o favorito? Eu não tô acompanhando muito bem não, mano. Eu tô acompanhando só o Paulista mesmo. Eu percebi que você não tá acompanhando. Mas vou te falar aqui, ó. Tem Juventus, Lyon, né? Tem City, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, Nápoles, Atalanta, PSG, Leipzig, Atlético de Madrid. São times que ainda estão vivos. É só isso? É só esses aí? Então acho que vai ser um desses daí que vai ser campeão. Que resposta massa, mano. O Real Madrid perdeu pra alguém? Perdeu? Faz tua pergunta de novo pra ver se tu consegue. O Real Madrid perdeu pra alguém agora? Agora sim, tu conseguiu fazer a pergunta, mano. Real Madrid perdeu de 2-1 do City, mano, no jogo de ida. Agora vai ter o jogo de volta, agora sexta-feira. Qual foi dos grandes que não perdeu nenhum ainda? O PSG, mano. O PSG ganhou do Borussia. Ah, então vai ser o PSG o campeão, essa porra. Vai ser essa porra desse PSG que vai ser campeão e Neymar ainda vai ser considerado bosta do ano ainda. Eu tô torcendo só pro Neymar ganhar, mano, e entregar pro Sheik lá. Tá aí, ó, essa taça aí, cara. Agora me deixou ir embora. Tu não queria essa porra aí, tá aí, mas ó. Mas eu acho que ele não vai se livrar muito bem não, ainda do PSG não, tá? Ele não vai se livrar tão fácil não. Pois é, isso que eu fico pensando. Porque se o cara é campeão, pô, aí que o cara não quer manter ele mesmo, né? É, mas é muito dinheiro investir, tu é doido, é muito dinheiro. É, dinheiro pra dedéu, mano, cê é louco. E agora o Mbappé se machuca, né, pô? Quando não é o Neymar, é o Mbappé que se machuca, pô. Aí é uma praga que tem aquele time, pô. É, não, o Mbappé nem tanto, é mais o Neymar, né, mano? Jogaram uma praga naquele time ali. Não, na verdade jogaram a praga só nas pernas do Neymar, mano. Não, mas o Neymar foi campeão da Champions, só mano. Só nas pernas. O Neymar foi campeão da Champions. Agora o PSG nunca foi. E nem do Santos, né? Quando bate na trave e não vai, pô. Não, mas acho que nesse ano 2020 ele vai ser campeão, PSG, mano. Só que o Mbappé tem que melhorar logo, né? Senão piora um pouco o time, né? Demais, você é louco, ele faz muita diferença com o time. Ah, só pra te lembrar, a pelada dali que voltou, mano. Nós estamos ali depois do campinho do Calafate. Como é que é? Tem aquele campinho do Calafate lá, um pouquinho mais pra frente, e a nossa pelada tá sendo lá. Começou sábado passado agora. Nesse sábado vai ter a segunda rodada. Aonde é que é, mano? O campo da... Aquele campo que tem na estrada do Calafate? Isso, aquele campo do Calafate é só que é pra lá. Depois do campo do Calafate um pouquinho. É uma quadra sintética nova que inauguraram lá. Eu não fui não, mano. Os caras foram e eu não dei pra ir. Mas os caras foram lá, o William foi. A galera foi. Mas deu dá quantos times lá? O William falou que deu 4 times. Porra, viado, não foi não, foi? Não fui porque não deu, mano. Porque, como eu te falei, eu tô indo trabalhar de bike. Aí, tipo assim, eu saio 2 horas do trampo. Aí eu chego em casa 3 horas. Aí eu ia chegar em casa e voltar de novo. E é 4 horas que começa a pelada. Como é que eu vou? Aí ficar de 2 até as 4 lá na empresa. Eu tô de ala VIP. É, mano, agora tu tá de carro, né? De moto, sei lá. Nada, eu vou de Mercedes, pô. Mas com essa pandemia, os ônibus estão demorando mais do que minha avó. Ah, é, mano? Ei, mas... Mas tu vai... É domingo ou é sábado? É sábado, mano. Sábado que hora? 4 horas. Eu tô querendo ir, mano. Né? Eu tô querendo ir, velho. Mas, eu vou dar um jeito. Nem que eu vá de Uber e volte andando. Não é mais fácil tu ir andando e voltar de Uber, não? Não, porque eu gosto de andar quando eu tô cansado. Ai, ai, ó. Mano, é isso aí então, velho. A gente já trocou ideia pra caralho, já falando 50 minutos. Desses 50 minutos eu vou cortar 40. Porra, tão falou. Mal que foi pro ar, vai dar. A galera vai curtir muito. E. Mano, é isso. Nosso programa manda é isso aí. Lá grupo da Leak, lá. Vou mandar manda com certeza. Pro seu Eduardo. Mano, tá aí, velho, um cara que eu queria gravar, mano. Seu Eduardo. Eu vou gravar com aquele cara, tu vai ver. Dá, mano, é gente boa, pô. Ele tá doido, né? Vou ganhar uma moralzona na empresa, não vou, mano? Se eu conseguir gravar com ele. Vai mesmo, pô. Eu vou falar com o Eduardão. O Pica gosta da Dalit. Aí é o seguinte, mano. Aí eu vou falar assim, seu Eduardo. Quando chegar a lista de demissão lá, o senhor lembra dessa gravação aqui. Aí me mostra dali, tu me mostra a minha, fala assim, esse Eduardo, um abraço aí pro senhor e tamo junto, hein, Playboy. Esse cara, ele é marrento, mano. Bispo, é isso aí, mano. Deixa as suas considerações finais aí, fala o que tem pra falar pra nós ir embora. Tamo junto, mano. É só isso que tem pra falar. É, não, mano, tô com saudade do povo daí, manda um abraço aí, quem tu puder ver aí, que nós tava junto na Leak aí, o William, tu sabe do nosso voto que tava com nós lá na Leak lá. Quem tava manda junto um tá ligado. Manda um salve pra eles aí quando for pro trabalho amanhã. Manda um abraço lá e um beijo na bunda bem gostosa. E diz pra ele que o bispo, quando estiver perto, daí o chão vai tremer. Isso, vai mesmo. Mano. Mas não vai ser terremoto, não, pô. É, acho que é porque eu tô gordo, aí já estiver andando, vai tremer o chão aí. Tu tá com cara de que tá gordo mesmo, mano. Até a voz muda quando o cara tá gordo. Tu é doido, é? Só come e bebe, come e bebe. Aí não dá. Mano, manda um salve aí pra tua esposa, pro teu filho aí, pra tua família aí. Tamo junto. Até a próxima. Fechou, mano. Antigamente o pessoal se previne com camisinha, hoje é com máscara. Se previne, mano. Se previne, né, mano? Tá certo. Senão dá B.O. Um salve aí pra ti, meu jovem. Falou, meu guerreiro.